Eu acho que aviso tem, se não me escuta até o poste. Tango, prossiga. Pátio. Localizador 5218. Rip 5218, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 1895, até mais tarde. Objeto 6728, desce para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray. Reporte habilitado no localizador. 2000 autorizado, guardará, até 18. Bônus 776, desça para 3000 pés. Gilete Serra Tango, pronto para cópia? 10. Quenegal no 016. 3000 pés, 1016, bônus 776. Método disponível, decola da 17, curva direita, corredor Axé. Controle 120 decimal 8, aciona 5025, coteja. Trip full ILS. Trip 5218, continua a aproximação. Está autorizado pouso na pista no 0, vento 100 graus com 08 nós. Autorizado pouso, trip 5218. Trip 5218, confirme, embaixado travado. Afirmo. Autoridade, chama para o táxi. Depois chama a táxi, 319. Objeto 6728, chame torre 118, decimal 95. 895, grato, boa noite. 1776, desça para 2000 pés, autorizado final ILS, reporte avisado no localizador. Sim, autorizado 2000 pés, reporte atrás estabilizado no lock, gol 1776. Te aguardando, meu Deus. 3518, no solo as 37, libera direita. Paulo, 121-19. 1219, 5218, obrigado, boa noite. Solo 35218, livrou, muito boa noite. Boa noite, 5218, táxi via Alfa, é parte antes da Juliette. Alfa Eco antes da Juliette, vai para o pátio 1. Afirma, o pátio principal, vai para a remota do pátio principal, reporte antes da Juliette. Ok, reportarei, 5218. Localizador, Gona 776. Gona 776, chame torre 118, decimal 95. 1895, Gona 776, boa noite. Em Guarulhos. Texto reposta avisado no localizador. 2000, Ignition, estabilizado. Ideal, compositório 295, na 3197, boa. Passaredo 224, acione identificação, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 050, QNH no 0 nomeia. 4050, nosso estudo de chamar. 96728, no solo 40, libere direito, chame solo 121-19. Direita 219, boa noite. Torre, boa noite, agora 776, tá 1,5 mm de externo, baixado checado, visual. Na 776, autorizado pouso, pistão no 0, vento 080 graus, 099. Autorizado pouso, Gono 776. Alfa mantém posição antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, 6723. Passarelo 224, vai direto e TAP. Passarelo 224, copiou o controle? É, confirmo, 224. 224, está autorizado, vai direto e TAP. Dá pra gente, TAP, 224. Você vem após o TAM, 5218? Afirmo, após o TAM, segue via Juliette no 3 da remota. Ok, para Juliette, para 3, obrigado. C28, táxi via Alfa Juliette, portão número 4. Alfa Juliette pro portão 4, 728. Tem condições de decolagem imediato assim que liberar a pista? Afirmo. Ok, observe o tráfego na curva final após agilizando manobras, ali mantém. Pista no zero aguardando a liberação para a decolagem imediata. Ó, a aeronave pousando, ele é mantido, 6197. 18.95, 1824. Uma 776 no solo, aos 44, agilize liberação à direita, no solo, chame solo, 12, 129. Agilizando à direita, 219. Bom, 776, boa. Boa, boa noite, gol no 884, final, baixado, travado. Gol no 884, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, gol no 884. São 3197. Autorizado decolagem da pista no zero, vendo 080 graus com 089. Tem decolagem no zero, tem 3197. Controle, muito boa noite, 4070 da Zinho Transfere. Está passando 200, segura 50. Desce ao 050, azul 4070, na proa de TAP. O ajuste no 016. 10 no meio, ajuste, desce para 5000, na proa de TAP. 4070. Passaria 2224, desce para 2000 pés. O ajuste no 016, posta brisada do LS. Partiu, foi TAP, no 016, chama ele. É tráfego único? 2 na aproximação. Sim, obrigado. Vamos atrás. Legal. Controle, Altan 3197, decolado, passa 2000 para o 380, saída da Elf. Altan 3197, contato radar decolagem, suba para nível de voo 370, saída da EL. Pode voar a bridge, Altan 3197. Mantenha a saída, Altan 3197. Mantém. Goma 884, no solo as 48, libere direita, solo 12 no décimo 9. 889, no 84. Solo Salvador, gol 1884, boa noite, Vibra. Boa noite, 1884, táxi Via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette. 776, táxi Via Juliette, portão número 5. Para o portão 5, boa noite, 776. Ah, afirmo. Obrigado. Com a Juliette, 1884. 884, táxi via Juliette, portão 9. Juliette para o 9, 1884. Juliette 2000, reporta o localizador 4077. Então, 3197, chame centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. 3325, é secundário, Brandiva. 125.1, então 3197. 351, obrigado. Passarei do 2224, passando Duna, chame torre 118.95. Obrigado, obrigado. 3 Salvador, está 3258, acende da Delta. 3858, acende identificação, autorizada a chegada da Mari, desça para 3 mil pés, que é legal, no 017. Está descendo para 2.470, está livre da restrição em TAP de 5.000? Está livre, azul 4070, autorizado sinal LS, reporte estabilizado no localizador. Livre, reporte estabilizado no localizador, 4070. São 3662, acione identificação, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 080 QNH 1017. 080 QNH 1017, São 3662. Boa noite, Oscar Vitor Uniform, prossiga. Pista no 0, vento 0, 90 graus, 109. 90 com 10 de isopor na pista, né? Zulu 16, saída da El, Leda Bridge. Decola da 17, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5113, coteja. Direto ao Tango, tá autorizado o táxi via Papá, pista no 7, reporte LR, pronto, cabeceiro no 7. Chama a torre 1-8, decimal 9-5, bom voo. Salvador, 35216, autorização Aracaju, Centro Delta. Pronto para a cópia? Positivo. Autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677, saída Pucajama, Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decima 8, aciona 5120, coteja. 190, Golf 677, Pucajama, Aracaju, decola da 10, curva esquerda, 208, 5136, zona remota 13, chamarei para o estacionamento, 5216, obrigado. Transponder 5120. Ok, 5120 então, 5216. Gente, chama para o pushback. Espera 2224, no solo 857, libere direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 224. Por noite, passaria 2224. 2224, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, passaria antes da Juliette, 2224. Autorizado de TAP, está 3858. Está 3662, desce para 3000 pés. Autorizado 3000, mano. Tango Juliette, Serra Tango autorizado, decolagem de pista 97, vento 090 graus, 119. Táxi via Juliette no quarto da remota. Juliette Serra Tango, decolado aos 59, sistema controle, número 018. Olá, 018, boa noite. Azul 4070, passando Duna Chame Torre, 118, decimal 95. 1895 a torre, o 4070 está estabilizado. Salvador, o 4070 está na final agora, 3 milhas do Aldermark. Azul 4070, reporte baixado travado. Reporte baixado travado 4070, visual.